entra na sua asa direita, no ponto espera torre 1-8 decimal 62. Aguarda e segue a aeronave da TAM Airbus, já passada direita, posto ponto espera 118-62 em 6-3-2-7. Afirma. Falou, Salvador, 3192, livrou. 3192, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette para o 053192. Paulo, gol 1649, na posição 03, que eu podia dar aqui no caminho. Posição 3, aguarde para inicial, no 649. Aguardando para inicial no 649. Papai Romeu Lima. Porta lá, livrando o eixo, Lima. Sou nosso. Rádio 05, chame a torre, 1186. 1186, graças. Quilo, prossiga. Torre Salvador, é o Guardião 05. Guardião 05, aproxima para o Pátio 4. E autoridade direto para o Pátio 3, Guardião 05. Presente, da, presente direto para o Pátio Tubaré, reparte final de 2 milhas, Guardião 05. Reparte na final de 2 milhas, Guardião 05. Freio 2230, tem uma aeronave cruzando através da pista, estimado mais um minuto para sua decolagem. 2230. É só de forma liberar aí essa faixa aí onde fica o pessoal para o pushback no gate 3, ok? Obrigado. Olha, a posição minha 37 já o TAM 3192, mantém a posição. Manterá, 192. Bruno 396, é o solo? É, tô na escuta aqui, se confundiu aqui, vou estar tentando retornar aqui pro Pátio 3. É, a instrução é prosseguir pro Pátio 3, tem condição de fazer o 180 aí pra prosseguir pro Pátio 3? É, afirmativo, vai iniciar aqui o 180 pro Pátio 3, tá bom, 396. Positivo. Tô no 40 graus com 99. Ok, descendo de Conais, 90, 223, já. Salvador, TAM 3155, ponto espera da 10, pronto. 96, só ficar atento ao parqueamento do Airbus da TAM integração na Juliette pro gate 5. Ah, tem uma chave ficar atento aqui, pede desculpa aqui pela confusão. 55, ali mantém no 0. Ali mantém 3155. Mike Fox, mantém a escuta. 9.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho, 2230. Guardião 05, vento 140 graus com 99, altímetro no 0 no 2, repasse solo controlado. 1-0 no 2, repassará no solo controlado, Guardião 05. Se o Guardião não se escuta, boa tarde. Passaria 2230, contato radar, se mantém o nível 260, saída gole. 7 gole, atualizado, 260, 2230. O Lima Mike Fox, qual parte que se encontra e o setor que irá voar? Norte, quantas milhas? Livre decolar da 1-0, vento 1-3-0 graus com 9 knots. Livre decolar da 3-1-5-5. 500 pés decola da parte da bata, após a decolagem com proa norte. A frequência do controle é 1-1-9-8 e o código transponder é o 0-1-2-1. táxi decolagem, estou vindo no 8 decimal 612. Mantém escuta. Vamos zero. Fox, prossiga. Sente diversamente, chama para o táxi. Cada novembro, 10.60, bom tarde. Objeto 5729, boa tarde, identifique, chegada Bonf, desça até o nível 040. Ficou, desce 040 na Bonf, e a Juliette, pronto para 4? Ok, Carol Lorenzo, meu pé, decola da pista no 7 com curva à direita no corredor axé, caixa prime, frequência do controle 19.8, código transponder ao 0160. Mantém nível 340, o Edael. 340, vou direto da Elda presente, tá 3155. Táxi, torre no 8, decimal 62, de olho. Voo na 649, tá com 88 a bordo, 12:20 de autonomia, alternando Aracaju para o táxi. Vinde Juliette, prossiga. Júlio, 2888, autorizado táxi, Índia Alfa, teu ponto de espera, pista no zero. Meu ponto de espera, torre no 8, décimo 62. De Alfa, ponto de espera, torre, 118.62, dia 1649. CM 327, livre decolar da 10, vento 140 graus com 9 nós. Livre decolar da 327. Salvador, é o passarelo 2230. Prossiga 2230. Por gentileza, coordenar junto com a Recife, pro direto de Vitória da Conquista. Coordenar, só um minuto. Muito obrigado. 9649, ponto de espera no zero. 9649 ali, mantenha no zero. 9649 ali, mantenha no zero. CM 327, decolado ao 5-1 no chão e controle, 1-9 decimal 8, bom gol. 119-8, boa tarde, CM 327. Controle, boa tarde, o Xanair 6327 na Dael. Xanair 6327, contato radar, sub, mantenha nível 240, mantenha a saída Dael. 240, mantendo a Dael, 6327. Quilo Quebec Serra, prossiga. 649, vai manter posição alinhado por 3 minutos, estimado devido à aeronave decolada à frente estar no mesmo nível e mesma rota. Gente, mantendo 649. Passarei 2230, vou ir direto Conquista. Direto Conquista, 2230. Solo Salvador, boa tarde, eu sou 4118, informação November para Conquista, nível 360. Azul 4118, mantém a escuta, aguarde a autorização. Aguardando, Azul 4118. Despatinado e pronto, Vitorinha Filiate. 3149 com informação November. 3149, boa tarde, identifique, chegada Bonf, desça até o 050. 050 da Bonf, o 3149. Lima, Mike Fox, Livre Táxi, altímetro 10 no 2, chama para o ingresso. Presente, voa direto da El. Autorizado, 6327. Direto da El, 6327. Salvador, passando o restaurante da Juliette, decolou na sua escuta. Juliette, mantendo 1000 pés no corredor Axé, reporte no farol da barra. Tem 1000 pés até contra a farol da barra, Juliette. Dentro 2230, agora com Recife, frequência 1251, alterne 33, corrigindo 1260. 251, 260, 2230. Boa tarde, Mike Golf Mike, número 2, pela autorização, aguarde para a cópia. Comunidade, cancelamento do ano 785, posição 612. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi. Boa tarde, Mike Golf Mike, número 2, livre de decolar, dono 0, vento 120 graus com 9 nós. Autorizado, decolagem no 649. Autorizado, 25 direto para Iru. Mike Fox decolado ao 55, chama controle 19, decimal 8, mau voo. 19, 8, boa. Doutorel, Papá Romeu Lima, Mike Fox. Papá Romeu Lima, Mike Fox. Com Blua Norte, 500 pés. Blua Norte, 500 pés. Fox. Decimal 8, código transponder 0114. Nível final, nível 220, se possível? 220, será coordenado, só um minuto. Obrigado. Torre no 8, decimal 612, Mike of Mike. Afirmativo, 251, no TR 3325. Obrigado, Tana 3155. Quebec Kilo, tem os tráfegos mantendo os corredores Vera Cruz, efetua coordenação, está livre o lançamento, reporte para descida. Terra direto à rotatória. O Lima Mike Fox, confirma a intenção do voo. Positivo, destino aí já de maré, senhor. Mais 6 milhas só. Ok, reporte final. Final, Lima. Controle, boa tarde, 649. Gol no 649, contato radar, subo 240, saída da El. Da El, 240. Se é coordenar 220, te agradeço. Para o 649? Ele mesmo. Aguarde. Controle Salvador, o 6327 retificando, nível ótimo para nós, é o 200, senhores, possível para Ilhéus. 6327-200 para Ilhéus, ok, vou coordenar com o Cedric aqui um momentinho. Sente a linha decola Proa Norte, o Mike Golfman? Aqui, a linha decola da 17, Proa Norte, vento 120 graus, como 09, altímetro 1012, Mike Golfman. Mike, graças. Do Tango Romeu, prossiga. Gente, Vera Cruz Interlagos, chame na rotatória, aqui do Tango Romeu. Foto Salvador. Positivo, controle. Qual o destino? Ilha de Marés, o Lúcio. Ah, ok, Ilha de Marés, gente, reporte final para pouso. Positivo. Aquilo que é bem que você tem um tráfego à posição 12 horas, 4 milhas, 1 norte, mantendo 500 pés no helicóptero. QFS. A gente mantém 025, vista Lídia Juliette. Sou Lídia Juliette, voando morro de São Paulo, reporte descida ou visual? Morro não, Cairo. Visual Cairo, Juliette. Treinamento táxi decolagem torre no 8 decimal 612, o Mike Eco Delta. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Azul 4198, eu estou em contato com o centro aqui para checar o seu plano, nós não recebemos aqui na torre, nós estamos aguardando a resposta mesmo, ok? Azul 4198, aguardando então. Pois ingresse no Interlagos, reporte rotatório. Tudo que está o último PQD, por favor. Até 2.500 pés, 2.500 pés, ajuste 1012, devido a dois tráfegos mantendo os corredores visuais de Salvador a 1.500 pés. Reporte estabilizado no localizador. 2.500, 1012, 5729, 5 tráfegos. Vai reportar estabilizado. Ligou um top aqui no Quebec Serra. A torre 1 no 8612 agora, aqui no Quebec Serra. 26 grato, Serra. Patrulha, Mike of Mike. Mike, prossiga. Ok, decolou com proa nossa até 15 milhas aproximadas, batendo 500 pés. Gente, tá livre e chame retorno, Marcão. Abraço aí, PM. Xené, 6327, está autorizado nível final 200, One Ilhéus, chamando Recife, Recife, frequência 251. Chama Recife, 251, 6327, autorizado 200. No 649, está autorizado final 220. Final 220, no 649. E sua saída vai ser da El Leda Bridge, ok? Obrigado. Fica a linha decola da 1-0, vento no 3-0 graus com 9 nós. Decola da 1-0, bola 7. Na 3 milhas, Quebec Serra. Sente que o Quebec Serra livre pouso da 1-7, vento no 3-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 1-2. Livre pouso no 7 Serra. Objet 5729, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado no curso localizador. 2000, repousar estabilizado, 5729. Gol no 649, Recife agora, frequência 1251, alterne 3325, boa tarde. 2513325 no 649. Lima Mike Fox, Salvador. 6321? Xené 6321, prossiga. Um pouco adiantado, apenas para confirmar a saída Brasília. Saída para Brasília, a saída Gole, que transição a Fiat. Gole ou Fiat, muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, 5729, web, transfere. Tá no localizador, mas não tá com a embaixada de travado, tá visual. Gente, a parte externa, 5729. Portará, 5729. Quem quer que seja, solo 03, Libertate, parte 5. Autorizado com o FIS, nível 360, decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, após a El Leda, bridge após o 1-6. Frequência do controle 119.8, código transponder 5517. Autorizado com o FIS, nível 360, decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, após a El Leda, bridge após o 1-6. Alameda da El, Leda Bridge, 3116, controle Salvador 198, para responder 5517, azul 4118. Correto, nós para o fundamento táxi. Sente azul 4118, está pronto o chegar aqui a autorizado push gate 8, reporte para o táxi. Autorizado push azul 4118. 10 com 1012, registrado, 729 web. Visual com Cairives. Aqui é o visual Cairives, Júlio Ed. Frequência livre até o retorno, não tem um tráfego reportado no setor. Frequência livre até o retorno, Júlio. Tango Romeu, chame a torre, 1186. Lembro 86, Romeu. Corre, Salvador, Sapatão, pelo Tango Romeu. Romeu, condições de agilizar para final 17? Confirme. Condições de agilizar para final 17? Afirmativo. Sente, agiliza e repartirá de 3 milhas. Amém. Mari, desça até o nível 050. 050. Descer para 2000, tá 3149. Para 2 mil pés agora, 1012 ajuste, reporte localizador estabilizado. 49. Dogão, deu o primeiro. Tendo de você. Estou na rotatória, para o relatório. Autorizado, Romeu. Channel 6314, clear to Petrolina, flight level 340 via Perjulu 20. After takeoff, runway 10 left turn and mom departs with flux transition. Scott 5533 and departs control 119.8. Read back. Double 5, double 3, 109, and this call is open at 6314. Read back is correct, report setup and then push back. We'll report this. O localizador da 10 estabilizado visual, outra 3149. A minha torre, 1862 para pouso, plano 3149. 862, 3149. Pilo Romeo Oscar, chame a torre, 1186. 286, Romeo Oscar. Torre, boa tarde, o Kilo Romeo Oscar, visual contra a Nacional da 10. Gente, o Kilo Romeo Oscar, reporte rotatória. Botarei, Romeo Oscar. 3694, identifique chegada Mari, desça até nível de voo 060. Mari, 060, tá tudo Uno. Alfa India 01, 329L. 3149, vento 150 graus com 8 nós, altímetro 1012, aguarde autorização para pouso. 1012, aguardando 3149. Fora do solo 08, aguarde transferência para o controle. Kilo Tango Romeo, devido a tráfego na final da 10, 310 pela esquerda, reporte a ingressão no final da 17. 360 pela esquerda e pelo Tango Romeo, matou no meu peixe? Confirme. Matou no mil? Mantenho no mil pés, afirmo. Romeo. 3149, livre pouso na 10, vento 150 graus com 9 nós, altímetro 0 no 2. 12, livre pouso na 10, tem 3149. Flank Eco Delta, decolado ao 08, chame controle 119.8, bom voo. Delta. Alfa, mil pés, decola da pista no 7 com curva à esquerda, litoral norte, 20 milhas, sai no corredor forte, frequência do controle 119.8, código transponder será o 0126. Autorizado, Manati direto, subindo para o 1 mil pés, Mike Echo Delta. Oscar, mantenha o 1.500 pés, informa a aeronave da companhia, realizando 360 na terceira milha. Visual com ela, vai bater 1.500 km. Não é pessimão da 2, nem o novo grau. Paulo Salvador, azul 4118, está pronto, taxi GB190, autonomia de 3 horas e 20, alternando o Galeão. Tango Romeo, ingresso na final no 7, partindo de 12 milhas. Romeo. Kilo Romeo Oscar, condições de seguir como número 2 para 1 no 7? Número 2 para 1 no 7, Romeo Oscar, obrigado. 2-1, 4-1, 1-8, bom trabalho. Muito obrigado, meu amor. Também 3-2-1, quando tiver pronto para 4, já somos com autorização em mãos, ok? Golo 785, chame frequência 251, não perde 3325. 251 para outra? A primária é 1251 e a secundária é 1325. 1-7, atenta a estreita de turbulência, vento 1-40 graus com 8 nós, altímetro no 0-1-2. Olá. Primeiro alfa, livre somente, chama para o táxi. No 49, solo 1-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1, lado a livrar, tanto que no 49, boa tarde. Prossiga, mãe. Number 7, clear, report the right for attack. Salvador, uma boa, TAM 3149, livrou na Eco. Boa, TAM 3149, táxi via Alfa, última esquerda, via Índia, gate 03. Vai pela Alfa, depois na Índia pro 03, o TAM 3149. Solo Salvador, Xené 6321 com a November 380 Brasília. Aqui é o Mike Fox, segue para 1-7. Observa, vovó. Eficiente, o Lima Mike Fox segue como número 2 para o 1-7, reparte final de 3 milhas. Número 2 para o 1-7, final de 3 milhas, reforçará. Torre, Salvador, azul 4-1-8, pronto, de baixo, estou com o 4-1-8, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós. Decola com 4-1-8. Tango Romeo, solo 1-2, livre táxi, parte 5. Responde 5542, Xené 6321. Correto, mestre, para Xené 6321. Camará, Xené 6321. Solo, só confirmo 3149, a Alfa já está reaberta entre Índia e Juliette, confirma? Afirmo. Obrigado. É o repouso do quilômetro? Afirmo, livre repouso na 1-7, quilômetro Oscar. Vento 1-2-0 graus com 7 nós, altímetro no 0-1-2. Livre, Oscar. Ah, estou com indicação do seu modo de carro.